que é moleque bom, bom. Só maloqueirada vem somando nesse som. Joga as peças na mesa, pode chamar as princesas, que os vagabundo veio pra tocar o terror. Moleque é moleque bom. Só maloqueirada vem somando nesse som. Joga as peças na mesa, pode chamar as princesas, que os vagabundo veio pra tocar o terror. Então sai da frente, eu vou que vou. Sai, me implica com a zica, não brinca que eu vim do vale, caralho. Não vai ficar na reta ou se juntou, sai voado. Que as cabeças articulou e agora o time tá pesado. Quem embarcou, tá embarcado. Pipoca que pipoca, pipocou, pipocou e foi pro saco. E não botaram fé no malaco. Na zica com a zica de fato. E o mapa de bico de malu desceu pelo ralo porque era fraco. Deixa pra lá, deixa ele zica. Sigo no meu peão, só fingindo que nem vi. Já fiz virar uma grana pra mostrar pro ex-patrão que ainda tô no jogo, meu rap é minha profissão, tiozão. Bagulho doido, os criticou. Zé Povinho cresceu só e meu passe valorizou. Só sabe onde eu tô, não que eu fiz pra tá aqui. Eu vou no sapatinho igual meu mano dá o som. Tem que jogar conforme o jogo, joga. Firme como concreto e flexível como yoga. Sem bater palma, meu bom, sente a pedrada do som. Mantenha calma, negão, e deixa com o pai a sessão. Fica os maloqueiros na tu, chamar as mina da facu. Na esquina eu ouvi duas minas, sinal de fumaça. Meu vale é zica das tica, na fita é áudio, não corra. É tipo a zica, tipo enxame, tacando terror nessa porra. Pequeno que trama o bote, veneno que trava a glote. Os clãs que esgota os lote, pipoca da pleno pinote. Mais louco que início do som, só pra tu saber. Querer colar que é uma coisa, outra coisa é atrasar meu rolê. Senti o terror da minha gangue, fechou. Esbota o dedo pro aqui nem funk. Minha tropa trouxe skunk, e na falta de flores eu trago flow, não encho o saco que tô pra poucos amores. Moleque é moleque bom, bom. Só maloqueirada vem somando nesse som. Joga as peças na mesa, pode chamar a princesa. Os vagabundo veio pra tocar o terror. Moleque é moleque bom, bom. Vem somando nesse som, pode chamar a princesa.